Peguei meu celular, botei no modo avião. Não quero ligação de ex, eu vou curtir só a pressão. Eu chutei meu balde, mas agora eu vou buscar. Cheio de gelo, Red Bull e eu de pá. Celular, botei no modo avião. Não quero ligação de ex, eu vou curtir só a pressão. Eu chutei meu balde, mas agora eu vou buscar. Cheio de gelo, Red Bull e eu de pá.